Meu nome é Zé. Que baiano que não é Zé? Todo baiano é Zé, né? Todo baiano é Zé. Pode me chamar de Zé Baiano. Mas vamos falar de coisa boa, peste, porque nós estamos falando só de coisa séria e baiano deixa de ser baiano. Baiano que vem da Bahia, ele vem beirando o mar. Deixa a gota no sereno, deixa a gota serenar, que hoje eu tô com a gota. Depois vai me chamar de xangozeiro, de catimbozeiro, de macumbeiro. Alguma coisa que eu tô falando aqui é mentira. Não. Oxi. É tudo verdade mesmo. Quando eu vim da Bahia, estrada eu não via. Quando eu vim da Bahia, estrada eu não via. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Por cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. quando eu vim da Bahia, estrada eu não via. Quando eu vim da Bahia, estrada eu não via. Cada encruza que eu passava. Puxa. Sabe Deus, sabe Deus, sabe Deus, sabe Nosso Senhor do Bom Fim. Quem pode mais que Deus? Só Deus. Pode mais que Deus? Só Deus. Pode mais que Deus? Só Deus. Só Deus. Sabe a Bahia, sabe Nosso Senhor do Bom Fim, sabe minha linha. Quando eu vim deste mundo, meu filho veio me pedir se eu queria algo mais. Queria eu não aqui. Oxi. Quem roubou meu pé de cravo, aonde passava meus dias? Salve Deus, Nossa Senhora, salve o povo da Bahia, salve Deus, Nossa Senhora, salve o povo da Bahia. Salve tu, peste, como tem passado? Tenho passado bem demais, e o senhor? Graças a Deus, pastor. O senhor aqui, para a gente iniciar esse diálogo, pode comunicar o nome que o senhor usa para se apresentar na Umbanda? Meu nome é Zé. Que baiano que não é Zé? Todo baiano é Zé, né? Todo baiano é Zé. Pode me chamar de Zé Baiano. Uns me chamam de Zé de coco, outros me chamam de Zé Baiano, outros me chamam de Zé de esquina, depende do tipo de trabalho que eu vou fazer no dia. Mas me chamam de Zé Baiano. Zé Baiano. Tá certo, então. E o senhor, quando que o senhor ficou sabendo que a gente ia ter esse diálogo aqui? Faz uma semana, mais ou menos, começou a vir essas ideias. Eu não gosto muito dessas coisas, não. Eu não sou muito. Eu não sei entender essas coisas. Mas a gente faz, né? Tava chamando, agora também quero ser famoso. Tá certo. E o senhor gosta de cantar, né? Pelo jeito. Cantar é bom para os cantadores, eu sou mais é rezador. Eu queria até passar uma reza. Mas tem gente que vai estar vendo esses programas que vocês estão fazendo. Queria passar uma reza, caso a pessoa tenha algum problema de macumba, perturbação, ponto preso, amarrado, correntado, feitiço, bruxaria, inveja. É uma reza muito boa que a pessoa vai poder fazer e ela se livra de todas as ruindades que vem dos outros. Eita, por favor. Vou tentar falar devagar, a pessoa conseguir gravar na cabeça isso aí. Em nome de Deus, amém, se eu tenho olhado. Se tem vento ruim, vento mau, cesão maleita, impaludismo, marvadeza, coisa feita, rasto apanhado, credos encruzados, é Jesus que vai me curar. Com dois me botaram, com três a retira. Do meu corpo a retira o olhado quebranto, ruindade, mufineza, calacanga. Olhos maus, vistas crescidas, crestos encruzados. Todos os cismados levados para as águas do mar sagrado. Olhado branco, olhado preto, olhado estuporado, olhado excomungado, olhado amaldiçoado. Todos esses males levados para as ondas mar sagrado. Se botarem olhado pelas costas, são costas. Se for colocado pela frente, São Vicente. Sangue de Jesus me lavou, me limpou. Estou lavado, estou limpado, estou curado, estou salvo em nome de Deus. Amém. Graças É a Deus. assim. A pessoa vem, reza, ela se reza e tira a ruindade. Nossa. Mas se a pessoa fizer essa reza, ela tem que estar com o pensamento firmado? Tem que ter pelo menos pensamento em Deus. Faça com fé, isso que retira toda a ruindade. Muita gente que sofre de olho gordo, ela vai conseguir se livrar. Entendi. O senhor é. Quando o senhor morava na Bahia, tinha isso de olho gordo? Oxe, se tem olho gordo, existe desde da época de Caim e Abel. Foi com olho gordo que um outro matou o outro. Quando o ser humano nasce, já nasce com os olhos. Os olhos servem para diminuir ou para crescer. Se está crescendo, então olho gordo é a coisa que mais tem. O olho gordo seria inveja, né? É inveja, é. É a cobiça. Uhum. Nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho que muita gente está tendo inveja e cobiça. Esse sentimento, se você estiver dentro da Umbanda, tem que tirar tudo isso de tu, né? Uhum. Eita. Eu estou te chamando de você para não chamar de Vasmicê, porque isso é coisa antiga. Mas eu vou te chamar de tu, porque tu parece ser muito bom. Viva! Tá certo. Mas diga lá, Peste, o que tu agora, quer? Me diga uma coisa, qual é a santa, ou a padroeira, ou o padroeiro ou santo, que o senhor mais era devoto enquanto vivo na Terra? Nossa Senhora das Candeias, mas também Nossa Senhora de Nazaré. E por que, seu baiano? Nossa Senhora de Nazaré, porque eu vejo essa imagem desde que era muito pequeno. É uma Virgem Maria branca, e ela representa muito, é como se fosse a Nossa Senhora, que vocês têm da Aparecida, mas nós trabalhamos de uma forma mais abrangente para o povo do Norte. E Nossa Senhora das Candeias, porque representa a Bahia. Nossa Senhora das Candeias, ela clareia a terra e o mar, manda aí um pouquinho de areia, ou dá-me força para os baianos trabalhar. Nossa, essa é bonita, hein? A gente vai rezando, vai cantando, vai alegrando. Bahia, é uma forma de trabalho. Tem muita gente que fala assim, se é baiano, por que não trabalha em outras terras com a linha de Bahia? Essa terra é muito grande. Então, se pode trabalhar com a linha de Bahia no norte, no sul, em qualquer lugar. Se eu estiver lá para as bandas do Chuí, posso trabalhar também com a linha da Bahia. Se eu estiver lá para o lado do Mamoré, também posso trabalhar com a linha da Bahia, porque a Bahia é uma forma de trabalho. Aí pega os filhos, tudo vai falar assim, mas isso aí não é baiano, não fala. Não é. Às vezes o médium tem a facilidade de articulação para falar do jeito que a gente fala. Às vezes ele vai poder falar do jeito que vocês falam. Eu posso estar lá no meio do Chuí fazendo trabalho de Bahia. Eu posso estar. É como pode aqueles que falam de lá do sul, eles podem estar fazendo trabalho de Bahia no norte. Eu já vi muito baiano incorporado falando guri. Porque é a forma do trabalho, é a energia da Bahia que é trazida. Entendi. Entendeu mesmo? Sim, sim. E só que. Então vamos revisar. Para ver se eu entendi. Então pode ser que um espírito que durante a vida viveu no Rio Grande do Sul entre na linha de baiano. Isso pode acontecer. A Bahia é uma forma de trabalho. Todas as linhas do Umbanda são uma forma de trabalho. Não precisa ser necessariamente baiano. Pode ser lá das bandas do Araguaia. É como vocês falam assim, marinheiro. Marinheiro sempre é do mar? Não. Às vezes o pescador que viveu a vida inteira lá no Mamoré, lá para as bandas do Araguaia, lá para as bandas do Paraná, que era uma ferida, com o caminho do coração, o Brasil era cingido de rio. Por que você vai ter somente o marinheiro do mar? O pescador também vai na linha do marinheiro. Zé Raimundo é um baiano que é pescador e ele vira nos dois lados. Ele vem na linha da Bahia, ele vem também na linha dos marinheiros, mas ele nunca viu o mar. Zé Raimundo é pescador do norte. É? O senhor conhece ele? Oxe, trabalha na nossa linha. Nossa, tá certo. E quando o senhor vem, o senhor tem o que as pessoas, quando o senhor trabalha na Umbanda, o que as pessoas chamam de ponto riscado? Mensageiro que não tem ponto riscado na Umbanda tá fingindo. Nossa. Todo mensageiro, quando vier na Umbanda, tem por obrigação firmar seu ponto. Que é uma forma de saber se o bichinho tá sendo marmoteiro ou não. Se não tiver ponto, não é guia. Aí vai muitos assim. Tem gente que é fingida. Que vai inventar ponto para poder botar na hora lá. Vai tomar como fazendo achar as coisas. A Umbanda não é uma coisa que dá para imitar. A Umbanda ela é natural. O espiritismo é uma coisa natural. A partir do momento que tu vai colocar um pouco de tu lá no meio daquele trabalho, já deixa de ser Umbanda. Então tem que deixar o trabalho trabalhar do jeito dele. Não adianta querer colocar as palavras na boca do guia. Não adianta querer colocar fantasia. A minha única fantasia é um chapéu e e uma água de coco com cachaça do meu lado. Essa é a minha fantasia. Não adianta querer colocar muita coisa que vira festa. Isso os guias todos falam. Essa necessidade que vocês têm de mostrar, isso tem que ser pisado todo dia, assim, pisar no ego até ficar tudo filetinho. Filetinho. Entendi. E o senhor tem algum ponto cantado que o senhor prefere? Da Bahia, todos os pontos são cantados. Para a chegada sua? Vamos ver. Pois é, quando for para a lagoa, tome cuidado com o balanço da canoa. Pois é, faça tudo que quiser, só não me arrobe o coração da minha mulher. Pois é, esse me chama. Então, nos pontos normalmente falam de Zé e fazem essa ligação com mulher. O senhor era mulherengo? Todo baiano é Zé, todo baiano é mulherengo. Mas necessariamente todo baiano precisa ser baiano. Baiano pode ser de qualquer um dessas tripinhas para qualquer bando. Se for do Araguaia, ele pode ser. E o Araguaia nem na Bahia é. Nossa. É o que eu estou falando. Se for do Mamoré, ele pode ser baiano. Se ele for do Chuí, ele pode ser baiano. Pode ser até do lado das outras, lado das fronteiras, onde já está crescendo a Umbanda, eles falando em língua diferente, que ninguém se entende, os baianos vão lá também. É a forma de trabalho. Tá certo. Aí sempre alguém fala assim, mas tu não é baiano, por que tu tá falando como baiano? É articulação, capacidade de concentração. Senão posso trabalhar mudo também, mas baiano mudo é a mesma coisa que não fazer nada. Baiano que não é rezador, que não fala, que não dança. Aí não é baiano. Tá certo. Então, mas disseram que baiano tem muito talento, né? É talento, negócio talento mesmo. Vai devagar. Agora. Talento nós temos para caçar o teju quando tá com fome. Isso quando o teju tá lento. O bicho tá tanto baixo, um sol tá quentando, o sol tá aquele calor dos infernos. O baiano só consegue catar o teju para comer quando o teju tá mais cansado que o baiano, viu? Eita. Esse teju é o quê? É um bichinho? É aquele lagartiú, que vocês chamam também. É um lagarto preto. Qualidade verde, cinzento. Mas o teju é carne boa, tem gosto de galinha. Aliás, tudo nesse mundo tem gosto de galinha. Já percebeu? É, tu vai comer a ribação tem gosto de galinha. Se catar um sariguei e fazer assado, vai ter gosto de galinha também. Tudo tem gosto de galinha. Galinha é o gosto universal. Eu acho que o que bota gosto nas coisas é a fome. Realmente. Você tá pode, tudo. Pode comer uma carne de tiju pensando em camarão, que tu vai sentir gosto de camarão. É a cabeça que faz. Eu aqui, baiano passa muita fome, né, peste? E quando vai comer. Nós comemos muito aquelas folhas de palma na época de seca. Você vive muito no meio da seca. Até que tu vai ter gosto de galinha, depende da cabeça, né não? Tá tudo virado na pena. É, oxi. Oi, sariguê nem bicho de pena é e vai ficar com gosto de galinha. Que isso? É a fome que bota gosto nas coisas. O melhor tempero é a fome. Eu queria ver todo mundo passar fome para aprender um pouco mais de humildade. Tem gente que fala que come aquela mortadela e a rota peru. Eu nem sabia que era mortadela. Nossa, entendi. Então, o que o senhor tem a dizer aí para as pessoas que são um gato e acham que são um leão, por exemplo? Quando vai embora, desencarna, tem gaveta no caixão para levar as coisas daqui? Não tem. Não. Então, é não ostentar. Jesus não era pobre, mas também não ostentava. Muita gente fala assim, Jesus era pobre, miserável, trabalhava no meio de carpinteiro, ele era carpinteiro. Na época, quem trabalhava para romano e tinha uma profissão de carpinteiro, de fazer móvel, para fazer essa cadeira, fazer banca, fazer mesa, fazer isso, fazer aquilo, isso não era pobre, não. Pobre é quem não trabalhava. Hoje em dia só é pobre aquele que não quer trabalhar, aquele que é vagabundo. Mas se tu quer trabalhar, que seja trabalhar para a colheita da ribação, se tu vai trabalhar, tu pobre nunca vai ser. Jesus nunca foi pobre. Jesus tratava os outros com humildade. A pessoa pode ser a mais rica do mundo, mas ela tiver o coração limpo, ela pode ser muito humilde. Então, assim, Jesus, quando morreu, não levou nada dessa terra. Quando a pessoa morre, não vai botar a gaveta no caixão para levar as coisas para outro lado. Então, para que você ostentar as coisas, né? Isso não se leva a nada, não. Chega do outro lado, todo mundo é a mesma coisa, que volta na sua origem. Não adianta levar a coroa mais bela e chegar do outro lado, a coroa... Olha, o inferno está cheio de coroa, está cheio de mitra, está cheio de ostentação. Para quê? Ouro e prata? Oxe, carece disso, não. Seu Zé? Sim, senhor. Na sua vida, teve muita mulher que cortou seu coração? A gente anda sempre com um tipo de planta. E quando corta o coração, a gente já vai cicatrizar para arranjar outra, né, não? Para nessa pega desse jeito, não. Sai uma, entra outra. Na minha terra tinha mais mulher que homem, tinha mais mulher que teju. Nossa. Mas a diferença é que carne de teju você pode comer, mulher não pode se comer desse jeito aí que você tá pensando. Oxe. Tô muito besteirendo. Não. Mas é... Faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração de uma mulher, era por isso? Da minha mulher. Faça, mas maltrata o coração da minha mulher, porque aí tu vai comprar briga de peixeira. É? Oxe, não é não? Então, as mulheres não deixavam por pouco também. Mulher sertaneja, ela é mais brava, né? Ela é dessas que não deixa o negócio cair, não. Se não é pela mulher, a casa não se sustenta, que ela é o grande alicerce. Eu fico besta de ver vocês falando assim, é o homem que é o dono da casa, pois por sertanejo quem manda é a mulher. Sim. Muitas vezes o sertanejo está viajando muito tempo para fora, fazer o carrego de alguma coisa, fazer uns carretos, ou levar qualquer coisa nas costas, no lombo, que seja o que for, e a mulher que fica catando teju. Molecada não morre de fome enquanto a mulher está dentro de casa. Mulher já nasce guerreira. É por isso que todo baiano é Zé, toda mulher é Maria. Tu entendeu o que eu quis dizer com isso? O senhor pode falar mais? Poxa. Se todo José é trabalhador, todo Zé é trabalhador, representa São José. Uhum. Se toda mulher é de garra, é dona de casa, forte, é que mantém o alicerce da casa, o mais humilde que seja, ela é Maria. Então a Bahia traz muito esse nome. Todo baiano é Zé, toda baiana é Maria. Pode dar outros nomes, mas eles vão ter sempre a emanação da força dessa família sagrada de Jesus. Nossa. Na nossa época, as pessoas dizem assim, é o homem que é a cabeça da casa. Daí fica aquele silêncio. Depois sempre vem alguém e diz, mas a mulher é o pescoço que vira a cabeça. É ela que vira para o lado que ela quer. A mulher tem um encanto, que ela encanta o que ela quer. Ela faz o que ela quer com o homem. Nossa. E o senhor, então o senhor foi casado? Eu tive mulheres, mas casado de verdade não foi, não. Na minha época, o casamento nas terras onde a gente tinha... Tinha que pedir, pelo amor de Deus, para aparecer um padre para poder fazer um casamento. Ninguém queria morar lá. O lugar é brabo. Eita. Vai morar no meio da caatinga, no meio da fome, no meio da seca, tu vai ver como é que é. Certa vez estava andando, eu acho que aquilo era um frade, um frei, sabe Deus o que era. Uhum. E ele passou e eu estava andando com uma mulher, uma das minhas mulheres, porque eu já fui viúvo 3 vezes, na primeira estava andando, eu queria me casar. Pois ele não tinha nada, nós não tínhamos roupa nem nada, pois ele falou assim, então faça uma... Ele cuspiu na terra assim, fez um pouquinho de barro e botou na testa dos dois e falou assim, tá abençoado, tá casado. Eita, vocês ficaram felizes. É, mas imitou muito as atitudes de Jesus, Jesus fazia isso, né? É a simplicidade, hoje em dia as pessoas estão gastando todos os patacos que tem para fazer um casamento. Aí mostra para todo mundo, vende dos carros, das coisas mais ricas que tem. Compra as flores mais cheirosas. Gasta o dinheiro que não tem. Dali um ano o casamento acaba. Então, assim, acho que eu dou mais valor a um casamento com guspe de terra na testa do que um casamento de muita riqueza, muita ostentação. Não, será que existe amor? Existe ali vontade de mostrar para os outros. Junta todo aquele dinheiro do casamento que vai gastar demais. Ajuda uma criancinha. Dá estudo para essa criancinha. Deus vai enxergar isso com muito mais olhos melhores. Nossa, seu Zé, o senhor falou muita coisa aí, hein? Porque realmente... Não é moralidade, não. A gente fica aqui matutando o dia inteiro. Quando não tem o que fazer, a gente fica matutando. Mas não é verdade? Nossa. Se você tentar gastar todo o dinheiro, vai dar comida para uma criança. Vai dar estudo para uma criança. Deus vai agradecer muito mais do que as velas cheirosas das flores cheirosas que você colocou ali na hora. Porque quando tu casa, e nisso a igreja também é muito errada. A igreja cobra também. A igreja tem que se sustentar, sim. Mas a igreja vira uma coisa assim. É que nem fábrica de casamento. A igreja vai lá, vai ganhando os patacos dela, vai juntando. Mas assim, Deus queria isso? Não sei se Deus queria isso, não. Não. Dá para ser rico e viver na santa pobreza. São Francisco fez isso, fez não? Santo Inácio de Loyola fez isso também. É possível. No lugar de você gastar dinheiro para mostrar para as pessoas, gaste então metade desse dinheiro, ajude, faça uma criança ter estudo. Dê alimento, ajude o próximo. Nossa. Tire uma criança da miséria. Uhum. Quando é homem, se é doente, se o pai de família é doente e a mãe da família é doente, não tem como chamar de vagabundo. Mas ajude uma criança abandonada, vai dar dinheiro para o pai de família. Senão ele vai querer ficar mais vagabundo do que é. Mas ajude uma criança, a criança vai agradecer. Nossa. E realmente tem um monte de gente que quer o casamento melhor e mais bonito do mundo. Você acha que Deus está na hora lá olhando isso aí? Nossa. Deus não está olhando isso, não. Verdade, aí gasta todo o dinheiro do mundo, aí Deus vai ensinar a humildade, na hora de nascer a criança, vai fazer a criança ter algum tipo de problema. Tem um problema, ou qualquer que for de saúde, aí aquela família podia ter usado todo aquele dinheiro que ela juntou. Tá, esses dois, isso é coisa de gente nova. Gastou tanto dinheiro, juntou com o casamento, na hora de dar o tratamento para a criança, que a criança nasceu com os buchos virados, nasceu com as pernas tortas, vai precisar de um dinheiro, não tem dinheiro. Por quê? Porque eu gastei com tudo no casamento. Deus enxerga essas coisas. Vai gastar com dinheiro, porque não vai gastar com ajudar um espírito que está em evolução. Essas crianças que nascem com problema, muitas vezes ela está em estado de evolução. Ela vem naquela situação e precisa de ajuda. O espírito é evoluído, às vezes ele pena na carne. Mas assim, gastar dinheiro para encher o bucho dos outros, não é uma cumilança? É uma dinheirama que se gasta? Para quê? Para ostentar? Ostentar o quê? Vai morrer e não tem gaveta no caixão. Eita. O senhor sabe que... Até vou contar uma novidade para o senhor. Só entre nós dois aqui. Já fizeram, seu Zé Baiano, gaveta no caixão. Sim, é. Oxe, e para levar o quê? Que do outro lado não tem como carregar, não. Não tem, né? Oxe. Mas acredita que até isso já fizeram? Já estão fazendo de tudo, né? Nossa senhora. Mas não leva, né? O senhor quer dizer que pode ter gaveta material, mas na verdade não leva nada, né? É, você pega e junta na cabeça todas as coisas que você quer levar dessa vida. Guarda na cabeça e no coração. Isso vai ficar guardado. Não adianta juntar ouro e prata nessa terra, que do outro lado não tem nada, não. Do outro lado não tem. Tudo que vocês arrecadaram nessa terra, do outro lado não vale nada. Agora, se tu ajudou alguém nessa terra, que carecia de muito, uma família abandonada, uma criança, um doente, esses viciados, esses bêbados que estão largados para tudo quanto é lado, se conseguiu recuperar uma pessoa, aí essa é a bagagem mais importante que pode levar, Deus vai levar em consideração na hora do seu desencarne. Aí fala assim, isso aí é uma brincadeira que vocês estão fazendo, essas brincadeiras aí de botar, isso aí que vocês estão fazendo agora, vai falar assim, pode ser um fingido, tá falando essas coisas aí, ele nem é baiano, por que ele tá falando desse jeito? Nossa. Presta atenção na mensagem, é mais importante do que sair por aí com o ciricutico. Mas é a pessoa que fala besteira já tem a besteira impregnada, né? Quem não gosta da Umbanda, o que está fazendo aqui? Olha. A Umbanda é atitude, a Umbanda é forma de... Não é, a Umbanda não é um teatro de mambembe que tu vai lá olhar e fica olhando os guias rodar, rodopiar. A Umbanda é ação. A Umbanda é caridade. Nossa. E por falar... Tem muita gente que abre mão... Esses são os médios fanáticos e viciados, que começam... E fala assim, eu vou dar muita comida pro meu santo, vou vestir ele com a melhor roupa, vou fazer ele ficar a coisa mais linda. E pra quê? Não há necessidade de fazer isso, não. É uma roupinha de branco, um colar de coco de Nossa Senhora no coração, tu vai fazer você vai ser o médio melhor de todos. Que a simplicidade muitas vezes fala que o coração está vazio do próprio ego e cheio de amor pra dar, né? É, o segredo é quando fizer uma oração, presta atenção em cada palavra do rosário. Uhum. Presta atenção na humildade. Ajude seu irmão. Ajude uma pessoa que necessita do seu lado. Mas não é para dar, para ajudar e botar ela de pé. Dê a mão a ela. Ela vai ser agradecida. E se não for, os mensageiros que acompanharam esse miserável vão agradecer. Junta um prato de comida e vai dar para uma mulher que não tem as pernas, que ela só não trabalha porque ela não tem as pernas. Uhum. Vamos pensar no próximo. Eu sou muito festeiro, mas agora estou muito sério. Então, o senhor fica comovido, né? Eu fico aperreado. Eu sei na situação que vocês estão. É um momento de. Vocês falam tanto de transição, de evolução, de mudança, de se ligar com Deus e fica gastando com coisa que é desnecessária. Não tem que dar. Se te der na mão, tu joga no chão. Mas se tu tá necessitando de uma caridade, uma pessoa te ajudar, esse plano só vai ser evoluído quando for assim. A pior maldição que inventaram foi a tal do dinheiro. Dinheiro é uma coisa maldita. Né? Coisa assim. Tem mundos evoluídos em espiritualidade, se agradece com presente. É na base da troca. E o sertanejo nisso está muito certo. Por isso que fala sertanejo, que ele está certo. O sertanejo, ele não dá dinheiro pro vizinho, mas ele dá um teju que ele catou lá, vai dar um punhado de farinha, um pedaço de roça que ele está fazendo. O sertanejo, ele vai no quintal do vizinho e vai fala assim, ó, tu tá com dor nas pernas hoje, que as muitas estão com problema de maleta. Vai lá e cuida da roça dele durante uns tempos. Quando as mandioca, vem uns pedaços de mandioca para você também, para dividir com a sua família. Nossa. O outro não sabe fazer uma cacimba, você vai lá e faz uma cacimba para ele. Depois ele te agradece quando puder, ele vai te comprar uns tijolos baianos para levantar o reboque da sua casa de pau a pique. É na base da troca, da amizade, do amor. Puxou a peixeira um para o outro, já não deixa de ser um bando, deixa de ser. Vocês deixam de ser gente. Vocês têm tudo nesse mundo. Deus deu tudo que um ser humano carece nesse mundo. Pois joga, dá na mão dos seis e você joga no chão. Mas baiano também foi errado. Muitas coisas eu aprendi quando fui vivo. E agora estou aprendendo depois de morto. Então conta pra gente uma situação que o senhor viveu enquanto encarnado de lá para as bandas do Nordeste, onde existiu esse. Carinho para com o próximo que estava com necessidade. Que é coisa de vizinho que ajuda mesmo. Olha, eu vou lhe dar o exemplo da parteira. Parteira, que para minhas terras lá não tem essas coisas, doutor. Tem a coisa de parteira. A mulher está partejando, aí vem a parteira, vai ajuda com o maior carinho, não cobra nem um centavo. Falando de. Te dá um pedaço do quarto do teju, já é um pagamento. Isso eu já vi muitas vezes. Assim, não adianta você querer pagar a parteira, porque tu não tem como pagar com a parteira. Mas quando tu sair dos tempos de resguardo, vai lavar um fardo de roupa para ela. Isso acontece muito. Ó, senhora dona, eu não posso lhe pagar agora, mas eu vou lhe lavar os fardos de roupa que a senhora me der, quando eu puder. O baiano... O sertanejo, o povo, até os povos das bandas do Araguaia sabem como é que é. É na ajuda. Mas o exemplo da parteira, muitas vezes acontece. Parteira não ganha dinheiro, ela ganha uma coisa muito maior, que é o respeito. Respeito da pequena comunidade que ela está cuidando. Às vezes, aquela parteira vai ser tida como se fosse a mãe de todos os outros. E ela é chamada de mãe. Ela é chamada de mãe. Então, assim, eu respeito muitas parteiras. Parteira é a médica descalça. Nossa. Sr. Zé Baiano, o senhor sabe que hoje tem muita gente que trabalha na área da saúde e se sente que faz até mais do que é obrigado. O senhor fala o que para essas pessoas? Para elas terem perseverança e ajudar mesmo assim? Quando você achar que você está cansado, que já não aguenta mais e está sendo explorado, é porque tu deu somente 10% do que o outro pode dar pelos próximos. É possível fazer muito mais. Muito mais nessa terra é possível ser feita. Quando tu achar que eu não tô aguentando mais, é porque gastou 10%. Tem muito mais força por trás de tu. Muito mais força. Vocês são fortes que nem jegue. Jegue só morre quando chega na já não aguento mais estar vivo. Chego e morro com 200 anos se deixar. O bicho de trabalho que é uma beleza. Aí vocês hoje em dia ficam preocupados e achando que isso não está sendo bom, não estou ganhando bem, meu dinheiro não está bom. Pense no juramento que tu fez na hora de ser doutor, de ajudar os outros. Jesus ajudava os outros sem ganhar o centavo. Muitos outros. O tal desse espírita famoso, se vocês tiveram, Chico Xavier, ficou rico? Ficou não. Mas ele ficou rico? Ficou sim. Ele ficou rico, ele ganhou em luz. Nossa. Uma pessoa que... Tu já viste que tem muito doutor que não tem Deus no coração? Você não acredita. A ciência separa, né? É. A ciência separa a espiritualidade. E começa a colocar em dúvida até nas palavras que esse baiano aqui está falando agora. Nossa. O que pode estar falando assim? Esse baiano aqui está fingindo. Eu, valei-me, meu senhor. Se eu estiver mentindo, tu me corte a língua. Tu não me deixe mais vir e alerge meu burro. Eita. Mas o senhor leva a sério mesmo, né, o trabalho, né? Baiano é sério no seu tipo de trabalho. Quando tá no meio do terreiro, tá vendo, ele tá fazendo... Quando o baiano tá pisando, dançando, fazendo festa, dando muita risada, pode ter certeza que ele tá trabalhando por trás. A gente dá a risada nos dentes, tu vê um ou outro dente caído, mas por trás ele tá levando o facão dele para matar muita coisa ruim. Baiano não sai sem peixeira. E a peixeira é sempre pra... A peixeira serve para tirar as escamas do peixe, mas a peixeira serve também para poder afastar a ruindade. Entendi. O senhor já teve que afastar uma ruindade? Mas é isso que eu faço o tempo todo. Isso é o que eu faço o tempo todo. Às vezes não preciso nem levantar o fio da minha peixeira para cima de uma pessoa. Eu chego para ela e falo as verdades, isso dói mais que uma facada. Nossa. Claro. Mas vamos falar de coisa boa, peste, porque nós estamos falando só de coisa séria e baiano deixa de ser baiano. Então. Baiano que vem da Bahia, ele vem beirando o mar. Deixa a gota no sereno, deixa a gota serenar, que hoje eu tô com a gota. Depois vai me chamar de xangozeiro, de catimbozeiro, de macumbeiro. Alguma coisa que eu tô falando aqui é mentira? Não. É tudo verdade mesmo. Seu Zé Baiano, o senhor vem na linha de qual orixá? Trabalho muito na linha de Iansã. Quase todo baiano trabalha na linha de Iansã. Quando você para essa... Porque o movimento de Iansã é o movimento do baiano. Vem muito na linha do baiano com a irradiação de Iansã. Se quiser acender um candarô para mim, tu vai colocar o amarelo, vai colocar o branco e vai colocar o vermelho. Essas são as três cores que eu aceito na hora de firmar três candarô. Porque eu respondo nas três pessoas. E se tu não sabe quem sou eu trabalho num outro nome também. Quando eu não estou na irradiação completa da Bahia, eu faço um cruzamento com uma linha de seu doutor Zé Pilinto. Entendi. Nossa. E também arreia nesse cavalo. Olha. E não é o Mas senhor. Mas é mais sério. Zé Pilinto, quando vem trabalhar, trabalha de uma forma mais séria. Eu sou mais festeiro. Eu falo minhas bobagens, mas no meio das minhas bobagens, eu estou falando verdade por trás. Tá certo. E esse Zé Pilinto que vem nele não é o senhor. É uma irradiação do espírito só trabalhando em três linhas diferentes. Quando ele vem, tu pode chamar de senhor doutor Zé Pilinto e a mesma espiritualidade junta trabalhando. Que é o Zé Baiano. É o Zé Baiano. Entendi. Mas quando ele estiver na radiação do Zé Pilinto, ele vai falar, eu sou o Zé Pilinto. Tu vai saber nesse cavalo, quando ele estiver trabalhando na radiação do Zé Pilinto, que ele vai catar os tocos de vela vermelho e vai botar na ponta dos dedos. Aí aquela vela vai ficar... Chorando, e vai queimando o pé. Aí quando ele tá na radiação, diz Zé Pilinto. Mas isso é para cada um. Cada entidade trabalha de um jeito. Cada médico tem um jeito próprio de trabalhar. E tem até médico que não é médico, que quer ser médico. Então, assim, tem que saber trabalhar, tem que fazer com o coração. Esses minutos que nós estamos gastando aqui de prosa, tá sendo um trabalho de banda, peste. Só aquela oração que eu passei para tu. Se tu presta atenção, palavra por palavra depois, se a pessoa fizer o nome do pai na frente, fazer com fé e a palavra por palavra, se a ruindade vem pelas costas, São Costa, fia pela frente, São Vicente, é Jesus que vai te curar. Se prestar atenção nas coisas que eu estou falando na minha festa, eu estou dando muito livramento, muita cura para muita gente que precisa de um pouco de fé. É nesse momento que eu estou falando aqui, muitos estão falando assim, isso aqui é verdade, estão falando, isso aqui é mentira. Se é verdade, se é mentira, nós vamos ver depois. Mas pelo menos as boas palavras são faladas para cada um. Nossa. E esse julgamento também, seu Zé Baiano, é uma doença que a pessoa tem, né? Que se incomoda de ficar incomodando os outros e não se incomoda de se melhorar. É um bando de Adão sem umbigo. Sem quê? Adão sem umbigo. O que é Adão tinha umbigo? É, pra Adão não tinha umbigo e Eva não tinha umbigo. ter. Ah. Né não? Se foi feito da terra, Ah, tá então não tem certo. mãe. Então não tem mãe. Nossa. Eu gosto de falar assim. Aquele é um bando de Adão sem umbigo, que você não sabe quem é a mãe. Nossa, a gente chama hoje de filho de chocadeira. É, eu tô chamando de Adão sem umbigo. Tá certo. É filho de Nossa. chocadeira porque não teve uma boa criação. É Ah. porque às vezes dá valor muito mais nos livros e no conhecimento que ele está lendo ali, lendo ali, lendo ali. Se eu lhe falar assim, ah, tu conhece o Orixá Bará? Muita gente não vai conhecer. Por quê? Porque a Umbanda é grande. A Umbanda pode ser de batuque, de catimbó, pode ser de Xangô, pode ser de muita. Na minha terra não se fala Umbanda mais, se fala Xangô. Se Olha. fala catimbó. Poxa, quantas vezes fui chamado de Xangoseiro, de Capuchimbozeiro, de Macumbeiro, de Batuqueiro. Se deixar, eu já fui levado por uma saraivada de maldições. Todo mundo me atacando, me atacando, me atacando, me atacando, me atacando. E eu, em vida, já fazia minhas curas. Eu era um sertanejo que andava, depois que fui colocado com aquele dedinho de terra na minha testa, parece que foi a sagrada unção de Deus. Eu saía fazendo minhas rezas também. Eu era rezador em terra. Nossa. Eu não sou rezador depois de morto só, eu sou rezador em terra. O senhor lembra uma pessoa que o senhor ajudou assim e deu certo? Ou todas elas davam certo? Eu não posso falar que todas elas dão certo porque eu não sou Deus. Mas eu chegava para todos os filhos que me pediam alguma coisa, uma ajuda. Ô, seu Zé, venha me ajudar. Me ajuda a tirar a bicheira desse gado. Então eu só falava, eu vou lhe fazer uma oração agora, tu guarde. E mentalmente tu vai pedir o que é que você deseja. Então eu fazia assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço a Deus que me ilumine meu caminho. Confio em Deus com toda a minha fé, com todas as minhas forças. Concedei-me, ó Deus misericordioso, essa graça que tanto desejo e necessito. Aí não fui eu que fiz. É tu que está fazendo de coração. E se tu fizer isso em nome de Deus, amém, tu vai conseguir o que tu quer. Até a cura. A única coisa que não tem cura é a sentença. E se a sentença, a pessoa está jogada de maleta em cima de uma tarimba. Se a fé pode levantar ela. A única coisa que não tem cura é a sentença. Quem se sentencia é tu mesmo. Antes de incorporar, antes de vir na terra. Antes de corporificar o espírito, tu já sabe as doenças que tu vai ter. As mais importantes. Tu sabe que vai morrer de maleta, porque já fala assim, eu quero morrer de maleta. Eu quero morrer de quê? De vento virado. Eu quero morrer de qualquer coisa. Tu já sabe como é que vai passar. Se tiver fé, tu se livra. O que é sentença não tem como se livrar. Mas é a fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora. Vai fazer com que tu seguir mais tendo fé e a possibilidade do enfermo levantar da tarimba é muito maior quando tem Deus no coração. Às vezes as pessoas me dizem, eu vou procurar o baiano para eu ter prosperidade na vida. Se alguém procura o senhor para ter prosperidade na vida, o que é que o senhor faz? Eu vou ensinar ela a fazer uma reza para poder ganhar no riqueza. É, e como é que é essa reza? Então vamos fazer assim. Eu vou vir algumas vezes para falar com tu e para ficar rico. Para um homem, para uma mulher, eu vou falar. Vamos pensar numa reza boa. Vou passar agora uma receita para as mulheres. Vamos lá. Outra hora eu vou passar para tu como é que faz para ficar rico. Tá bom. Depois vou ensinar para fazer como que moço que começa a virar meio dama vira homem de novo. Vou ensinar várias coisas para tu porque. Mas então eu vou ensinar assim, uma oração para uma mulher casar com homem rico. Não é toda mulher que quer casar com homem rico? Né. Então tu vai fazer assim. Quero me casar com homem que tenha muito dinheiro, que nem milho na espiga, que nem formiga no formigueiro, que nem vespa no vespeiro, que nem grão de areia na praia do mar. Se fizer isso mentalmente, ela vai arrastar o homem para frente dela. E seja rico, mas rico que vespa no vespeiro. Vai ter mais dinheiro que areia no praia do mar. E vai ter muito mais milho que uma espiga. vai ter muito mais dinheiro que milho na espiga. Uhum. Esses versinhos que vai fazendo, vai gravando dentro da cabeça, a pessoa vai conseguir. E se não conseguir, pelo menos tentou. O importante é tentar. Meu cavalo está tentando ficar rico desde que nasceu. E conseguiu? E acho que não vai conseguir, não, porque gasta o dobro do que ganha. Ah, isso fica difícil. Esse é o segredo de todo mundo, né? Nossa. Mas o senhor sabe que hoje em dia estão trabalhando na tal da cura gay, né? Sei que é isso, não. É assim, o senhor falou deixar de virar mulher, dama, deixar de virar homem que gosta de homem. Isso é reza que as mulheres fazem. Ah. Se ser de um jeito, ela vai ser daquele jeito. Eu tô falando que tem muita gente que fala assim, que o homem deixa de ser homem quando ele passa debaixo do arco-íris. Então ele fala assim, virei mulher sem querer. Então eu quero voltar a ser o que eu era. Então ele vai passar por baixo do arco-íris. Se ele passar de novo por baixo do arco-íris, ele vai virar homem de novo. Agora eu lhe pergunto, tu sabe lá onde é que passa por baixo do arco-íris? Porque o arco-íris está sempre mais longo do que se tu chegar nele. É, ué. Ah, vou passar por baixo. Tu vai correr atrás do arco-íris, ele vai estar sempre longe. É. Estou lhe dizendo, uma vez que o homem virou mulher dama, ele não vai deixar de ser. E a mulher também, quando ela deixou de ser do jeito que ela era, é porque ela passou por baixo do arco-íris. Se ela tentar voltar, não vai achar, então uma coisa é um caminho sem volta. Mas... isso e muitas outras coisas, hein? Igualzinho se a pessoa virou ladrão, mas ladrão de nascimento. Quando é pequeno, rouba galinha, quando é cresce e mata. Se ela falar assim, eu vou deixar de ser assim. E aí eu vou correr atrás do arco-íris. Enquanto ela estiver correndo, ela pode se ajudar. Essa aí até tem... Ela pode até se amansar. Ela pode se amansar. Mas assim, se ela estiver procurando sempre o arco-íris, ela nunca vai conseguir passar por baixo. Não é? Sim. Mas como é que o Zé Baiano vê uma pessoa que tem uma orientação homoafetiva que está ouvindo a gente conversar? Ela... como que o senhor vê? Deus não dá a cruz maior que ela pode carregar. Isso na época dos antigos, mas eu vou dizer uma coisa. Se existe desde que Deus é desde que o mundo é mundo. Uhum. Até entre os bichos acontece. Eu não estou fomentando, não estou dizendo para fazer. Mas eu estou olhando com caridade para cada filho que tem uma cruz. Mas Paulo, eu posso lhe dizer o seguinte. Pessoas assim, são assim porque têm duas almas. Uhum. Ela consegue trabalhar nas duas polaridades. Ela tem até qualidade. E entre muitas raças de tribo, de índio, pessoa que é assim, ela é tratada com respeito. Só vocês, assim, o homem de hoje em dia, e também de minha época, tratava retirando da sociedade. Mas, ó, vou lhe dizer uma coisa, muito padre, muito policial, muita mulher dona de casa, também já foi virado. Isso não é pecado, não. Pecado é fazer mal para os outros. No passado, fala assim, está escrito lá, está falando assim, não pode comer peixe de couro, não pode comer animal de caça. Homem que não usar barba tem que ser morto. A figueira que não der figo tem que ser jogada fora. Então me fala uma coisa, isso aí foi Jesus que falou. Sim. A figueira que não der figo ela tem que ser arrancada. Mas isso é uma violência, se tu parar para pensar. Então assim, uma dama, que ela não gosta de homem, não tem jeito. Tem mulher que nasce desse jeito, gosta de mulher desde que nasceu. Então ela não vai ter um fruto. Ela não vai dar fruto. Ela é uma figueira que tem que ser arrancada da sociedade? É não. Tem que ser tratada tratado com muito carinho. São pessoas que estão carregando uma cruz muito mais grande que as cruzes que cada um carrega. Porque a dor dela é muito maior. Então não fique pensando que o filho cai na perdição, porque a perdição qualquer um, que seja homem, dama, que seja mulher, macho, ela vai estar carregando uma cruz no interior dela. Eles são pessoas que têm sentimento. Muitas coisas são de ser vergonha. Isso eu lhe digo sim. Mas muitas vezes ela é tão execrada do meio da sociedade, do meio do povo, que ela não se sente nem gente. E vou lhe dizer, essas gentes são gente, muitas vezes, pelo sofrimento que ela sofre, tem o coração muito mais aberto do que muita gente que se diz normal. Porque o que é ser normal? Poxa, o que é ser normal? O padre está lá na frente falando, não faça isso. Quando ele vai ali atrás, ele vai fazer com coroinha. Não estou falando que são todos. Mas assim, uma coisa a língua condena os outros. Olhar pro próprio rabo ninguém quer. Eu acho muito bonito aquele pai que fala assim: Eu prefiro ter um filho viado do que ter um filho ladrão, pois vai ter um filho ladrão por isso. Nossa. Por isso que ele falou, ele vai ter um filho ladrão. Claro. E digo mais, muitas vezes esse ladrão vai ficar tão sanguinolento que ele vai atacar o próprio pai. Eita. Então tem que entender, tem muita gente que se desfaz de criança que nasce retardada. Aquela criança retardada tem muito mais qualidade espírito do lado dela, dando consolo para ela por causa da cruz dela, do que uma pessoa normal. Deus nunca dá a cruz maior do que ela pode carregar. Tá, não, não estou defendendo aqui a sem vergonhice. Uhum. Mas eu estou dizendo que cada um nasce de um jeito. Nasce torto, cresce torto, morre torto. Uhum. Uma vez que a pessoa ela nasce e gosta de giló, ela vai morrer gostando de giló pro resto da vida. E eu gosto muito de joá e giló. É uma questão de gosto. Uhum. E eu gosto de coisa amarga. Não venha com doce, que eu não gosto de doce. Aí tu vai me condenar porque eu não gosto de comer doce. Poxa, nossa. Eu tenho direito de gostar do que eu quero gostar. Aí vai falar que é Deus que me condena. Uhum. Foi Deus que escreveu a Bíblia. Foi um homem e botou muita palavra na boca de Deus. É. Eu acho que Deus está triste, que ele está distante, que ele está arrependido de fazer a criação. Tá não. Ele está dando a chance de cada um evoluir. Tu não fala, tu mexe com essas coisas de outros mundos. Sim. Eu acho que lá nos outros mundos eles estão preocupados se um é mais mulher, se o outro é mais mulher, é tudo igual. É que aqui para ser um homem tem que jogar futebol, a mulher tem que brincar de casinha. É. Em outros mundos não tem dessas frescuras. O amor não tem definição. O amor é uma coisa tão grande. Tem gente que. Tem um poema muito bonito. Uhum. Nem sei quem foi que escreveu. Mas eu vou falar do amor. É. E diz que o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, assim, quando o poeta está falando do seu amor e ele está fingindo que ele ama os outros, muitas vezes ele está fingindo que é dor dele. É uma coisa... O amor, ele se... Se tu tiver o amor completo pelo próximo, seja ele o que for, o que ele fizer, a raça que ele for, o jeito que ele for, tu vai entender o que é amor. Tu vai parar de fingir. E muita gente finge. O homem que escreve, como o poeta que eu acabei de falar, que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, a pessoa, às vezes, ela não é tão... Ela não nasce com preconceito. É a sociedade que bota esse preconceito. Uhum. Gosta de preto. Por que não gosta de preto? Porque o outro lá falou para não gostar de preto. Então, mesmo que ele goste, ele vai fingir que não gosta, porque a sociedade quer que ele não goste. Uhum. Então, nisso aí, muita gente ficou escondida. Muita gente se esconde daquilo que gosta, porque tem que fingir. Se o próprio poeta... finge que é dor, uma dor que ele está sentindo, às vezes a pessoa que tem uma dificuldade, ela vai fingir que aquilo não é uma dor. Mas pense que o ser humano do teu lado que tu está condenando é um ser humano igual a tu. Perfeito, tem coração batendo, que tem braço, tem perna, que tem bago, igualzinho tu. Então tu tem que tratar como se fosse teu irmão. São todos irmãos. Na espiritualidade somos todos irmãos. Nós vamos para o mesmo lugar. Então, diferenciar, porque esse aqui é preto, que aquele ali é branco, que aquele ali é zé rasgado, aquele é amarelo, aquele é macumbeiro, xangozeiro. Oxe! Trato com carinho até os, como diz o preto velho, os que carregam rapadura. Todos têm o seu direito de evolução. Inclusive esses que vocês condenam porque é homem e dama. Vamos abrir um pouco mais os olhos para Deus, minha gente. Eita. Entendi. Então, e da mesma forma, muitas vezes... O preconceito é criado pela própria pessoa que não se aceita e espera que o outro aceite ela para ela poder se aceitar. É, a pessoa, ela começa a fingir uma coisa que ela não é. Ela finge que aquilo ali está certo. Uhum. Ou então ela finge que está errado. Vejo muitas vezes, muitas pessoas que têm esse problema de ser de homem, dama, mulher, sapatão, que eles vão fingir que não estão sentindo nada, mas na verdade todo mundo no fundo tem coração. Ele finge que é dor, a dor que devera sente. Uhum. Só para não sofrer ainda mais. Porque ele já sofreu com o pai, com a mãe, já sofreu com todo mundo. Então ele finge que é uma dor. Ele está fingindo que ele está sentindo uma dor, mas finge que é dor. Uma dor, ele finge que é uma dor menor, mas a dor dele é muito grande dentro dessa sociedade. E outros não têm cabeça para fingir nada. A verdade é essa. Tá, eu estou falando muito enrolado, tá, não? Não, não, tá bom. Então, o senhor fala que cada um deveria se ocupar com amar a si mesmo e ao próximo. É, e foi isso aí que Jesus ensinou, foi, não? Foi. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a ti, amar o próximo como a ti mesmo. O amor, se amar sem nenhuma restrição, sem pensar na diferença. Para de... Assim, o ser humano, quando nasce, ele não nasce com preconceito. Quem mostra, é o pai que vai ensinar o filho a ser preconceituoso. Então, se desde o pai ensinar o filho a amar, é que o pai tem tanto medo do filho virar mulher dama que ele vai ensinar o filho a ser preconceituoso. Poxa, mas o outro é um bichinho vivo, gente igualzinho tu. Só porque nasceu mulher dama, porque nasceu retardado, porque nasceu doente, porque nasceu com bexiga, porque nasceu com a gota. Seja lá com que nasceu, ele vai ser tratado com preconceito. Porque, às vezes o preconceito não é seu, o preconceito é do seu pai. É de seus vizinhos, que está botando na sua cabeça um preconceito. Não faça isso. Não faça isso, que isso atrasa na sua evolução. Tem muitos aí que estão dizendo que vão entrar para dentro do reino de Deus e falando dos outros. É um tal. Deus, quando. Jesus na Terra, quando ele criou uma igreja só. A igreja de Jesus. A igreja do Cristo. Aí começou a se dividir, e um falar mal do outro. Nossa. Um não gosta do outro porque o outro não rapa as pernas. O outro não gosta porque o outro não fala amém. O outro não gosta porque o outro fala muito alto. O outro não fala porque não gosta, porque não fala nada. É. Um não gosta do padre porque o padre está rezando e ninguém entende. Um não gosta do outro, mas foi isso que Jesus ensinou? Para não gostar um do outro, ele falou o contrário. Mas vocês são tão besta que de besta vai deixar de odiar. Faz exatamente o contrário. Eu acho que Jesus na Terra devia ter falado assim: detestem-se, odeiem-se. Que aí o bicho homem que gosta de fazer tudo ao contrário do que é o certo, aí ia se amar. Era o contrário. Tem que ensinar o contrário para fazer o certo. O bicho homem é muito torto, gosta de caçar as próprias guerras. Ele gosta de odiar. Quando começou essa separação de igreja, nos tempos do passado, nem eu era nascido. Acho que nem meu avô, nem meu tatavô era nascido. Mas assim, o tal do cristão se separou e matava um cristão, matava o outro. Nossa. Porque um acendia vela, o outro não acendia. Porque um usava cruz, o outro não usava. Oxe, tu acha que Jesus olha para isso com que alegria? Nossa. Tudo que ele veio ensinou, fizeram exatamente o contrário do que ele falou. Para de falar não, diga sim. Não raspe a barba, não coma isso, não faça isso, não diga isso. Oxe, agora tem uma mania de falar que Jesus não tomava vinho. O vinho alegra o caminho do coração do ser humano. Não precisa tomar até cair. Mas duas coisas que Deus deixou na Terra que foi muito bom, que pode ser usado de remédio, é o vinho e o tal do azeite. Na minha terra não tinha azeite. O máximo que a gente tinha é azeite de palma. Azeite de dendê, azeite de que a gente ia no meio da palma. Mas assim, se tu pensar que o azeite e o vinho são presentes de Deus para a gente, por que que tu vai falar assim: não, Jesus não tomava vinho, tomava suco de uva. Ah, é? Aí tu me fala, tu tem mais entendimento que eu, em que época que a uva dá fruto? Ah, agora se apertou. Eu tenho entendimento da cidade. Na minha terra não tem uva. Na minha terra, se plantar um pé de uva, ela vai secar esturricada. Uhum. Se a uva não dá num tempo, eu não tenho certeza disso, mas acho que é no inverno, quando está no meio do inverno, que ela começa a brotar. E quando é que foi a Páscoa de Jesus? Foi no inverno? Que época que era aqui? Quando é que é a época da Páscoa dos Seis? Sei lá, seu Zé. Não é abril, maio, mais ou menos assim? É, por aí. Então, quando é abril, maio aqui, aqui é frio ou aqui é quente? Abril, maio, acho que é primavera. E lá para cima, onde ficava Jesus? Então é o contrário disso. É o contrário disso, sempre é o contrário. Tu acha que a uva vai ficar esperando no pé até ela virar, e vai ficar durante todo esse tempo ela vai virar suco? tu deixa a uva uns tempos parado, ela já começa a apodrecer, começa a ferver. Então, tu pare para pensar, como é que ele ia tomar suco de uva se quando ele tomou suco de uva, a uva não estava nem dando suco, ela já tinha virado vinho. Entendi. Então, é costume da época tomar seu vinho. É vinho que se tomava, não era suco de uva. Aí os moralistas chegam e falam assim, não, mas ele tomava suco de uva, não era vinho, eu não vou tomar, não. O bicho homem, ou ele é 8 ou 80. Ou ele vai falar assim, não bebo, só bebo suco de uva, e não consegue encontrar o caminho do meio, que é a moderação. Não tome 10 taças, tome uma, duas. O vinho faz bem pro coração. Não faça tudo com exagero, faça as coisas de uma forma com medida. Eu acho que eu tô falando demais. Não, baiano nunca fala demais, né? O ser humano parece que é uma cobra viradeira, ele fica sempre esperando a espreita do próximo para poder derrubar o outro. Sempre pronto para criticar. Aí passa uma cobra, aí vê aquela cobra. A primeira coisa que o homem quer fazer quando vê a cobra é matar a cobra. Mas por que ele ia matar o bichinho? A cobra não é toda cobra que tem veneno. Mas tem que matar a cobra. Então, o ser humano está sempre pronto para matar. O homem está sempre pronto para... E é cristão. O cristão está sempre pronto para matar. E sempre pronto para condenar. Mata a cobra só pelo fato dela ser cobra. Só porque tem imagem de Nossa Senhora pisando na cobra. Só porque fala da tal da áspide, que carcanhar numa áspide. Aí fala mal da tal da áspide. Vamos parar de odiar. Odeio só se for, o ódio for natural seu. Mas eu lhe digo, o ser humano não nasceu com ódio. O ser humano nasceu bom. Isso é falta de reio. Quando a pessoa começa a ficar de ruim, quando é pequena, dá uns reios nela que ela vai parar. Ela precisa de cabresto. É problema de criação. A criança não nasce ruim. Ela vai ficando ruim porque ela vai aprendendo. Então, o preconceito, a ruindade, vontade de matar, de judiar, de matar a cobra. Às vezes a cobra nem... Ela tá fugindo de tu, mas tu tem que correr atrás dela para matar ela. Poxa, pra quê? Matar o bichinho. E não é nem para comer. Na minha terra a gente come teju, imagina em cobra. Cobra na minha terra é macarrão. Ah, entendi. Cobra na minha terra é macarrão. A gente se refestela quando encontra uma cobra. E macarrão não existe mesmo. É uma coisa que só rico tem. Mas na minha terra, se matar uma cobra, é um alimento que a gente pode ter. Mas mata tudo que vê que é matar, tudo que vê que é derrubar. Tudo... Oxe, vamos parar com isso, minha gente. Seu Zé Baiano, eu fiz aqui uma pesquisa rápida. E é como o senhor falou, a frutificação da parreira, ela pode se dar em diversas épocas do ano e depende da região, mas normalmente a partir do final de outubro ao final de novembro. E a Páscoa pode cair em uma data entre 22 de março e 25 de abril. Então, de quando nasceu a uva até a hora que Jesus vai beber, essa uva já virou vinho, virou não? Tá certo. Então não me venha falar que era suco de uva que ele tomava. Falso moralista, falta modéstia. Tá faltando modéstia nessa pessoa. Tem que parar para pensar. Tem gente nesse mundo que fala assim, todo mundo é cristão. Nessa terra, que vem do lado das bandas do Oiapoque, lá para as bandas do Chuí, do lado de cá, das bandas das léguas de cá, o povo é cristão. E os bandos, o povo da banda de lá? Só que o bichinho nasceu na África, ele tem que ser... Ele vai ser excomungado? Oxe, cada um, falar não. Cada um tem o seu. Deus veio da forma diferente para cada raça. Se Deus lá na terra distante, ele tem que ter muitos braços, porque é assim que o povo entende, aceite, aleluia, por isso, não é não? Agora tem que ser sempre o seu jeito que é o certo, o seu jeito que é o certo. Aí vai perder teu tempo, porque o dia que morrer vai falar assim, só fiz coisa errada, só pensei o errado. É tão difícil aprender na terra assim. Poxa. Tá certo. Então, não importa... Mas vamos terminando essa pausa. Quer saber? Já vou me arrear. Como é que é? Tô levando para um rumo muito distante o rumo dessa prosa. Então, vamos lá. Mas tu quer saber que daqui a pouco eu já vou desarrear. Tá certo. Bom, então vamos voltar ao que eu queria falar com o senhor. Quando o senhor estava encarnado, o senhor acreditava em Deus? Poxa! Eu acho que acreditava em Deus até antes de encarnar. Sim. O sertanejo é muito crente. Entendi. O sertanejo acredita. Uhum. O sertanejo tem uma fé inabalável. sertanejo pode estar morrendo, mas ele está acreditando na Senhora de Nazaré, que vai me valer. Eu sempre acreditei muito. Poxa, e se eu senhor... não tivesse meus santos, se não tivesse minha fé... Mas, na minha época, olha que coisa engraçada, na minha época todo mundo gostava de Nossa Senhora de Nazaré. Agora, nessa terra, quando você fala Nossa Senhora de Nazaré, metade já me odeia. Eita. No futuro, quando eu falar Senhora de Nazaré, ela virou cão, é? É verdade, mas se tu parar pra pensar, o que é santo hoje, amanhã vai ser demônio. O ser humano não consegue viver de um jeito, ele só consegue acreditar numa coisa demonizando a outra. Isso já aconteceu nos passados. Quem era o estado dos deuses, que acabou virando tudo demônio. É uma raça passando por cima da outra, a única forma dela crescer. Isso é uma reforma que uma vai fazendo outra, o outro, para você crescer, a outra tem que ser o diabo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Já estão colocando chifres em Nossa Senhora. Daqui a pouco ela vai virar o diabo mesmo, porque na cabeça do mardoso, ele vai sempre demonizar aquilo que ele não é dele. Ainda vou ver o dia que vão falar mal de Cristo. Que isso? Oxi, já estão falando mal da mãe dele? Nossa. Daqui a pouco vão falar mal de Cristo, sim. Daqui a pouco vai falar mal. O ser humano, ele é maledicente. Ele acha que sempre o dele é melhor. Só que ele tem uma preguiça de estudar e ir atrás das coisas certas, que é uma coisa impressionante. Ele precisa que um outro venha pensar para ele. Aí fala assim, cadê o diabo? Cadê o diabo? O diabo está na cabeça dele ali, que está deixando isso acontecer. É ele que é o diabo, não é? Sim. E na sua terra tinha essas histórias de aparição, de fantasmas, de exorcismo, de espírito? Demais da conta. Demais da conta. Tem o caboclo d'água, né? Principalmente para quem é pescador. Caboclo d'água é um bichinho que vem tentar virar seu barco. Se tu não meter um facão no braço dele ali, vira teu barco. Eu, em minha meninez, eu passei minha meninez caçando saci. É aqui, vocês na sua terra, vocês conhecem só um tipo de saci, né? Tem só o saci, o tal do o saci pererê que vocês conhecem, né? Sim, na sim. Minha terra tinha saci sassurá, tinha saci trique, tinha saci matinta pera, tinha o tal do matinta pereira, tinha vários tipos. Eu passei minha infância, minha meninez caçando saci. Hoje em dia o povo passa a infância, a meninez engravidando. É, mas... A infância deixou de ser infância nessas terras grandes que vocês vivem. No passado a gente guardava quinta-feira para poder fugir do lobisomem. Hoje o povo sai e vai beber na quinta-feira. Aí o acidente acontece. Essas lendas, essas coisas que a gente acredita quando é criança, você passa a respeitar e você se coloca limite no tu mesmo. Antes matava só por briga de peixeira ou por doença. Hoje se mata por causa de ciumeira, por causa de que o outro tem outra fé, por causa de que o outro é diferente. Tem que voltar um pouco mais, né, nessa infantilidade. Tem que voltar um pouco mais nesse passado, de acreditar nas coisas fantásticas. Que se o ser humano começa a se envolver com um pouco de fantasia, ele vai deixar a criança ser um pouco mais fantasiosa e vai deixar de ser maldosa. As crianças hoje não brincam mais de peão. Ninguém mais sabe soltar essas pandorgas do céu, não sabe mais fazer nada. Criança hoje em dia não sabe brincar de idade, não sabe brincar de nada. Oxe, meu tempo juntava dois ossinhos lá e aquele ossinho era meu brinquedo. Um virava um boizinho, outro virava uma cabrinha, outro virava. Catava osso. Hoje em dia, ou seja, as crianças estão sendo deturpadas pela raça humana. Que a raça humana é uma peste. Eu sou humano como tu, mas a raça humana está se tornando inumana. Ela está desumanizando. Em vez dela ensinar a criança a brincar, ela já vem dando a brincadeira para a criança, forçando a criança. Eu tenho que brincar com isso. Oxe, deixa a criança brincar com a meninez dela. Nossa. Deixa a criança ser inocente. No momento certo ela vai ser adulta. Vocês estão querendo fazer a pessoa ser adulta quando ela quer ser criança. Adianta tudo. O momento certo de ser bom, a pessoa já está sendo ruim. Está perdendo todas as suas qualidades. Tem um momento da infantilidade, que é da infância, tem um momento de senectude. Deixe cada um acontecer a seu tempo, não queira adiantar nada, não. Na minha época, bichinho, todo mundo queria perder a virgindade. Então, quando você começa a descobrir com os 13, 14 anos, todo mundo queria perder a tal da virgindade. Oxe, deixa as coisas acontecer naturalmente. Que adianta perder a virgindade e perder metade da vida dela criando um bacurizinho que vai nascer logo quando ela tem 14 anos? É. Espere o tempo passar, deixa acontecer no tempo certo. Deixa ter o companheiro e a companheira correto, na hora certa. Não vão querer adiantar o tempo de Deus. Deus sabe. Tem o tempo de plantar, o tempo de colher. Tem o tempo de reclamar, tem o tempo de agradecer. Deixa tudo acontecer a seu tempo. A plantinha, ela, você planta ela lá, tem o tempo dela crescer, criar sol, tomar chuva, crescer mais um pouquinho. Aí cai as folhas dela, aí ela se retarda um pouco, depois ela cresce, hora de podar. Tudo tem que ter seu tempo. Para querer adiantar o seu tempo. O tempo de Deus, ele é muito certo e regular. Quem está tirando o tempo de Deus é o ser humano de hoje em dia. Você já falou no meu tempo, as pessoas nessa idade gostavam de engravidar. Não, o senhor fala hoje, né? Quando eles tinham a infância, e na sua infância não era assim. Poxa, na minha infância, se alguém engravidasse quando era pequena, era tomar surra até abortar. Nossa. Era um tal de mulher, tinha que andar sempre. Se acontecesse isso, ela ia apanhar até, mas era um jeito. Não tem que fazer essas coisas no tempo errado. Se tu não tem estrutura para embarrigar, não embarriga. Vai brincar de boneco. Faça a coisa certa no tempo certo. A mãe já tinha sempre carregamento de buchinha. Se a menina aparecer embuchada, já tacava buchinha na menina. Buchinha é uma planta que a menina toma tira e queda, ela aborta de vez. Eita. O senhor. Eu sou contra o aborto. Não pode. O que está dentro da barriga já tem um espírito. Mas estou te falando como era no meu tempo. Tá certo. Parecer embuchada vai abortar com buchinha. Mas era mais respeitoso. A menina tinha tanto pânico de que isso acontecesse que ela se resguardava mais. Hoje em dia não tem resguardo. A criança, quando é pequena, já está com bicheira de porca. Nossa, seu Zé. E a droga, seu Zé, na infância, na juventude, o que o senhor tem a dizer? Na minha terra não tinha disso, não. Na minha terra, quando a gente fazia alguma coisa de errado, mais do que fazia quando era criança, tomava tal da cachaça. Mas assim, ia uma plantinha, outra, não tem esse negócio de fumar as coisas, até cair todo dia. O povo gosta de cair na leseira. O povo gosta de cair na leseira. O máximo de coisa errada que eu fiz na minha vida foi beber água de timbó. Água de timbó faz tu ficar doidinho. Mas assim, uma vez eu bebi água de timbó. Mas esses povos hoje em dia quer perder a consciência. Para poder ser feliz tem que perder a consciência. Na minha terra não tem essas coisas, não. Na minha terra falava-se muito mal de índio, que falava que índio vivia sempre drogado, sempre chapado, sempre empurrado, sempre tombado, sempre bebo. Porque o índio está no mundo dele. O índio está no mundo dele. Não mexe com o índio, não. Já fizeram tanta ruindade para eles. Mas assim, vai chegar que fala de droga, essas coisas, na minha época não tinha, não. O máximo de droga que se tinha era uma cachaça e uma água de timbó. Entendi. Então, e quando eu falei da riqueza, eu não posso deixar terminar sem explicar exatamente, perguntar novamente de um jeito diferente. Quando eu falei sobre a riqueza, seu Zé, eu queria dizer assim, tem muita gente que procura muitas vezes um terreiro de Umbanda para se enriquecer e não deve procurar assim, né? A pessoa que for procurar qualquer tipo de culto querendo enriquecer vai se apobrecer. Mesmo nessas igrejas, eu vejo muitos entram com essa tal de vou na igreja para poder ganhar dinheiro. Não é Deus que vai fazer ela ficar rica, é ela que vai botar um pouco de juízo na cabeça. Entendi. Ela vai falar assim, a igreja só vai dar um direcionamento, não faça isso. Só que ela precisa escutar de uma pessoa que tem lá em cima do tabu púrpito para falar alguma coisa para ela, porque ela não é capaz de pensar. Mesma coisa acontece na Umbanda. Você acha que o Exu, que o Baiano, que o Marinheiro, que a Pombagira, que seja lá o diabo que for, vai ficar preocupado em ganhar dinheiro, porque ele vai ganhar um pouco de dinheiro, vai ganhar um pagamento por isso. Não vai me deixar um despacho no encruzilhado que deixa o rico. Não é assim, não. Cada um tem que lutar. Quer ser rico, vai lutar. Quanto mais você... O pobre, para poder ficar rico, tem que ter vontade de ficar rico. Tem que ter vontade. Muitos têm... Cria vontade. Mas muita gente vai na Umbanda para poder ficar dando risada dos guias incorporados. Então aquilo ali é engraçado. Aquilo ali não é teatro circo de Mambembe. Poxa. Então, foi por isso então que o senhor até desconversou. O senhor falou na outra vez, eu falo sobre isso, passo tudo. Porque O senhor não tem interesse em buscar ensinar ninguém a ser rico outro que pelo próprio esforço, né, seu Zé? Eu posso ensinar uma reza, que vai fazer a pessoa acreditar em Deus. Uhum. E ela vai ter vontade de, ou de enriquecer ou de melhorar de vida. Uhum. Ela vai ter uma reza. A partir do momento que ela vai fazer uma reza, a fé vai trabalhar dentro dela para ela poder ter alguma coisa melhor. Isso aí ela está atraindo para ela uma lei muito mais universal, que é a lei da prosperidade. Mas como eu lhe digo, pobreza, é possível ser rico e ser pobre ao mesmo tempo. Ser pobre na humildade. A riqueza material não é desse mundo. Mas se tu quiser fazer isso, trabalhe por isso. Mas nunca queira ganhar dinheiro em cima dos outros, não. Vai ter vontade, tenha fé, vai lá, vai trabucar. Vai plantar aquela plantinha para crescer. Vai cuidar do seu cantinho. Vai fazer com vontade, com força, que tu vai conseguir. É isso que eu quero ensinar nas minhas rezas. Entendi. E quando o senhor falou assim, então, que dinheiro não é de Deus, e então o senhor não incentiva ninguém a usar o dinheiro de forma que, na maioria, as pessoas usam, fortificando o próprio orgulho. Se tu suou aquilo para ganhar aquilo, pode ter seu conforto. Não precisa tirar o seu conforto. Ah. Mas não é para dar valor demais. O dinheiro não é a coisa mais importante, que daqui a pouco isso também vai perder o valor. Com o crescimento da sociedade, com o crescimento da raça, com o crescimento da evolução de cada um. Eu estou falando de planeta. Crescimento evolutivo de cada um, o dinheiro não vai ser mais necessário. No passado, a gente olha assim, o homem ganhava o dinheiro na base do sal. Não era não o tal salário que vocês recebiam hoje. Vira salário, não é não? Isso. Ganhava o trabalho dele era recompensado com um fardo de sal. Hoje, qual é a coisa mais barata que tu tem dentro da tua casa? É o sal. Tudo vira o contrário. O que era Deus no passado vira o demônio. Nossa Senhora, que era muito santificada, agora está vindo criando chifre. O sal, que era de riqueza, agora virou de pobreza. Oxi. As coisas estão se invertendo todas. É possível ganhar dinheiro, mas eu não quero que a pessoa ganhe só o dinheiro. Eu quero que ela ganhe crescimento na alma dela. E faça uma obra. Faça uma obra, qualquer tipo de obra. Faça uma obra para ajudar alguém. Uma obra de caridade. Vá estudar. Estudar é uma riqueza. Tu pode perder tudo nessa vida, mas o conhecimento que tu vai ter, isso nunca vão te tirar. E quando tu chegar lá no céu, não adianta chegar e falar assim, eu tenho ouro e prata, mas Deus não quer que tu tenha ouro nem prata. Deus quer que tu tenha consciência de fazer a bondade, de ter aprendido o que tinha que aprender para continuar nesse caminho de meu Deus. Eita. Entendi. Então, tanto a pobreza quanto a riqueza podem ser sagradas se bem utilizadas, e as duas servem como exposição do espírito da pessoa às vicissitudes, às provas e às expiações que ela tem que viver para evoluir. Tem tudo dentro de sua proporção. Como diz o Exu, tudo na sua devida proporção. É possível equilibrar. Tudo, o segredo é o caminho do meio para tudo. É conseguir o equilíbrio. A balança tem que estar, não pode pender para um lado nem para o outro. Ela tem que ficar meio bamba para cada lado. Assim. Para a vida ser boa, tu pensa numa balança. Se ela está balançando, está pendendo para o lado, alguma coisa está errada. Deixa ela direitinho que você entra no prumo junto com a balança. Seu Zé Baiano, fala antes da sua mensagem final, o senhor não que ensina a gente uma oração para que o caminho da gente seja sempre iluminado, para esteja sempre aberto, para a gente poder viver a nossa dificuldade, mas sem um peso desnecessário. Reza para abrir todos os caminhos. Vamos pensar. Justo juiz de Nazaré, filho da Virgem Maria, que em Belém foste nascido no meio das idolatrias, eu vos peço, Senhor, pelo nosso sexto dia que esse corpo não seja preso, nem amarrado, nem vencido, nem morto. Eu serei lavado com o leite da Virgem Maria, serei carunfado com o sangue de Jesus, serei arrecadado na arca de Noé, serei empunhado com a espada de São Tiago, serei armado com as armas de São Jorge, para que meu caminho esteja sempre aberto, para que meu caminho esteja sempre alegre, para que o meu caminho seja sempre bom. Pensando em Deus e com a Virgem Maria, Meu caminho vai ser bom e tranquilo. Na paz de Deus e da Virgem Maria. Em nome de Deus, amém. Que maravilha, seu Zé. Então tá bonito. Olha, eu vou, então, como o senhor diz, deixar o senhor ficar aí à vontade. Agora o senhor vai continuar a sua jornada. O senhor passa para a gente, então, por favor, uma mensagem final para aqueles que estão ouvindo, quer aprender, sei lá, com o baiano, uma mensagem de fé, de amor, de caridade. Eu vou passar assim. Uhum. Com poucas palavras. Uhum. Seja baiano. Se tu é baiano, agora que eu quero ver. Dançar catira com azeite de dendê. Seja baiano. Traga felicidade para tu. Seja, faça da tua vida uma eterna festa. Mas faça com que essa festa seja compartilhada por todos aqueles que estiveram ao teu redor, inclusive os mais desvalidos. Se tu trazer de fora um irmão para dentro da sua festa, Deus vai ficar muito feliz e refestelado e vai comemorar no céu a festa que vocês nunca viram. Deus fica feliz e faz festa quando vocês fazem festa e compartilham com o irmão. É isso que eu tinha para dizer. Graças a Deus. Adeus, tapete verde. Adeus, Bahia. O baiano vai embora até outro dia. Adeus, conga, conga de harmonia. Adeus, conga, conga de alegria. Minha terra é muito longe, meu conga é na Bahia. Ui. Ô, Jeff. Fernando Parada? Sim, senhor Jefferson Viscardi. Olha, foi fantástico, meu querido. Eu quero agradecê-lo pessoalmente à distância, viu? Em vez de estar curtindo um domingo ensolarado aqui em Belo Horizonte, a gente está fazendo diálogo com os espíritos. Mas é legal, eu gosto. Graças a Deus. É uma bênção, viu? Graças a Deus. Nossa, que essas entidades passam. Não tem faculdade que ensine e nem dinheiro que compre. É muito bom, né? Sim. Então, como dizem os baianos, como diz meu padrinho Antônio Ferraz Juazeiro José Pilintra, valei Nosso Senhor do Bonfim e valei Nossa Senhora das Candeias. Ei. Salve, valei-nos. Então tá bom, meu querido. Deus abençoe, muito obrigado. E se Deus quiser, até uma próxima vez. Tá bom, um abraço, tchau. Neste terreiro tem baiano feiticeiro. Neste terreiro tem baiano feiticeiro. Um barra vento arrochado. Quero ver samba ligeiro. Um barra vento arrochado. Quero ver samba ligeiro. Neste terreiro tem baiano feiticeiro.